hora de começar o nosso show. Eliminando as nossas luzes. Vai, Bruno Lima! Apagando nossos telões. Deixem tudo no escurinho. Blackout geral. Obrigado a todos que contemplam mais um grande espetáculo do nosso Búfalo. Olhares atentos para a apresentação do ícone dos DJs da nova geração. Olha a mãozinha no alto! Estamos autorizados. Ok. Ajustando microfones. E quem não tem hora pra chegar em casa, coloca a mãozinha pra cima e dá um grito bem forte. Olha o animal! Essa novinha é terrorista. Essa novinha é terrorista. Essa novinha é terrorista. Essa novinha é terrorista. Pista, pista, pista. Quem é do Paisando, sai do chão agora! Olha a explosão. E a galera do Clube do Remo dá um grito bem alto aí, vó! Um, dois, três! E a massa presente hoje no Jurunê, se curtindo o show do animal! Baixada da Vila de Americano, a galera da Baixada na área. E o coração? O coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente, o certo te sufoca. O prazer tá no erro, tu não consegue me esquecer. Quem gosta, curte e dança. Eu não sou Jorge Matheus pra sossegar, vivo naquele pique. Parabéns, Vitinho! Sou amante das Covid. Quero que se exploda se o país está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce... Vem nos parceiro Fábio! O Marcos tá ali com a gente, o Sandro e a Camila do Tauá. O a Pedrinha, o MDC com a gente. O pai está em crise, eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o Denis tá fácil. TH tá fácil, que o pai tá fácil. O coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente, o certo te sufoca. O prazer tá no erro, tu não consegue me esquecer. Isso te causa um desespero, não sou Jorge Matheus pra sossegar. Fala o Beraxi! Só álcool na área, meu irmão! Empresário Ronaldo, da Guanabara, ele é Camilo, o rei do espelho ali, ó. Os garotos do Grau representando também. Duas, desce três e desce quatro. Bora, Bruninho! Tá fácil, namorando. O Bruninho, Darley dos tripulantes, Hugo do Morro ali com a gente! Se escuta se o pai está em crise, eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o dente. Aí eu pergunto assim, assim, ó. Vai! Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Pira tá solteiro que eu sei que elas vão querer. E o quê? Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Depois que eu conheço. O Gordinho, atitude! E o Peleléu, Judinho, alô Peleléu desde ontem! Luizinho da equipe sem ideia, linguagem também! E aí, Marcelinho, alô, neném, pressão total! Quem sabe canta já? Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. 12 mix com Máximo Gia, se apogou! Automaticamente, quando ela escuta... Júnior Galeno ali do lado! Ela fica... Alô, carequinha! Olha o Bolinha ali também, fala, Bolinha! Aqui. Ela fica maluca, bota a mão no joelho e vai tremer na bunda. Do TT, ela não precisa de play, porque já vive no automático. Pensa que eu não sei, mas é um tanto problemático. Bem que eu avisei. Hugo da Paralinha do Dauá, bora Gucci Hugo! Paulinho rouba a cena. Alô, Kenny da Greenish, meu parceiro Kenny, periquite, garoto. Eu preciso te ter. Pensamento, vê. Meu pensamento é você. Búfalo. Eu não preciso mais beber. Alô, engolando, galera da Nike. Alô, piloto. Alô, Clay. Olha o Diogão, equipe Caixa, mais Jariguruçá. Alex, Andelas, o Ian tá ali também, garoto. Gosto de você. Alô, tal, garoto. Que vontade de te ter, garoto. De você fazer o que? O pai te ama, é. O pai te ama, o pai te ama, é. O pai te ama. Would you provide a bread? Is this love? Is this love? Is this love? Is this love that I'm feeling? Is this love? Is this love? Is this love? Is this love that I'm feeling? É o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vim aqui na favela. Pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Alô, Santa Isabel! Pra sentar no grau. Que sabe senta, gosta, curte, vá! Uma sentada daquela nervosa. Rodrigo da CRF, Diogo, Hungria, Simon da Coab, os parceiros de Santa Isabel, Amanda Pitbull, beijo pra você, Lourinha, Adalvo, Fábio, a Camila, a Sara, alô, Piranha! Olha o Barão, bicho, Barãozinho, sempre juntinho! Comandante Stallone, garoto! Opa! Eu sei que tu gosta. Essa é a hora. Essa é a hora. Essa é a hora. Ah. DJ Fabinho The Best. DJ Fabinho The Best. Tu quer ver o R7 tocando? Tu quer ver o G15 cantando? Então... Quem tá aqui com a gente é o John Lennon no trio Ternura, ali com a gente. Joga. Hugo Paralinha, tal, catatal, Carlito, 100% do Tauá. E o Anderson do gol também na área, garoto. R7, chama elas, vai. Dá uma sentada daquela nervosa. Ah, no tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Ah, eu sei que tu gosta, essa é a hora. Alô, Santa Isabel! Tem que estar o seu jeito de curtir do jeito que todo mundo gosta, cantando, dançando assim, ó! E joga em curtir, vai! Sempre com a gente, obrigado, valeu! Fogo do Morro aqui do lado! E aí, Rafael, garoto! Tudo é certo pra mim, difícil é decidir. pancada de sucesso. Marcelo High Five da Evolução! Puxa, moleques! Lá do Mirai, ali, ó! Caio, Playboy, Vitor, Igor, Wellington, Bruno e a galera toda! Tanto te esqueci, mas tudo me faz lembrar. Michel, Michelzinho! Me distraia, me faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço. Alô, tio Clube do Mirizão! Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Matar Larissa, Nego Bala do Crau, Renan Céu, Nai, Milazinha, Vidinho, Jessiguinha, Dilô. Aqui. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Te machuquei. Te fiz chorar, meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora expulsei nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda, essa é mais uma. E daqui a pouquinho tem Agrônomos. Tem Búfalo do Marajó e Mega Príncipe Negro lá no Clube Agrônomos. Vai ser assim, ó. Vou te rir, agora é tarde demais. Pra você dizer mudei. Não quero mais, você não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar. E na batida do novo príncipe o som vai rolar. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar. E na batida do novo príncipe. Rafael do Tawari com a gente também. O macaco louco do frango americano. Ele tá no sul que ele gosta. Búfalo. Valeu, macaco. DJ Iago Mix. Parabéns pra você, meu DJ. Não abra sua boca pra falar. Na verdade, foi o DJ que deu o pontapé inicial aqui. E o meu grande parceiro, DJ Júnior Pressão. Obrigado, Andrei da Mega Fiorino. Parceiro Bruninho Souza. E o Vinícius Jujinho com a Amanda Bichibu ali, ó. Pra fora, falou que me ama. Você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não, eu te... Olha o meu parceiro Geilson, equipe de par e volta, né, André? Toda essa galera. A gente estava com saudade de vocês, viu, Josias? O Marcão tá ali também. O Renan. Olha, equipe de par tá em peso. É, olha o Arthur Dávila, bicho. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Porque pra ser homem você pensa que é fácil assim. Isabel vai com o Chivó. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fudela. Fui partir o que o búfalo me espera. Fui partir o que o búfalo me espera. Fui partir o que o búfalo me espera. Afonsinho da Mike, carreta pra Doc. Alô, Burutinga dos Kids. Alô, Edinho, galera de Parque Arena aqui do lado. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei os irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram com planos, logo você? O gordinho dos fuzilados do comércio, né, Daniel? E eu vou dar fogo. Iago da Mão de Ferro e o preto da Nike. Fui, partiu, que o búfalo me espera. Fui, partiu, que o búfalo me espera. Obrigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, que o búfalo me espera. Fui, partiu, que o búfalo me espera. Fui, partiu, que o búfalo me espera. Bora, detona, tiringa! As mina pira quando os mano bota. Tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Beijo devagarinho. De cerveja, bota pra cima a latinha de cerveja, whisky, head, arreia, arreia, whisky, head, arreia, arreia, bota pra cima a latinha de cerveja. Alan Santos dos moleques das teses, ali ó, head, arreia, arreia, whisky, head, arreia, arreia. Um, dois, três, tá? Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos pegando como animales. Si necesita reggaetón. Lorinho da GDB tá aqui do lado, garoto. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos pegando como animales. Isso! Isso não é legal. Ai, ai, DJ. Isso. Bora, manda Pitbull, vai! Fracassados também já do lado. Família Saraiva, Japa, Rodrigo, Aranha. Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho. Joga a mãozinha, joga tudo, vai. Joga a mão pra cima, é o badalação. Esse gira no cima. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Levanta a mão pra cima, a festa tá dominada. Olha o animal, vai te dar uma chifrada. Vitória! Joga a mãozinha! Diretamente de Belém do Pará, rompendo fronteiras. Essa vai pra galera da Maurique Fortaleza. Gera Rodolfo, João Lucas, Sassá, Alan dos Americanos. Olha o gritinho. Parceiro J. Jobson, o Jobson DNA, ele e a Bruninha ali do lado, sempre marcando presença. O animal. O Gago, o grande Gago ali com a gente também, valeu, lá da Boia da Conceição do Itá, show do animal. DJ, fala periguite. Na mega aeronave, olha só como ele dança, olha só como se balança. Essa é a nova onda com Marlon Branco e a Ravelli. O som do povão e o cenário eletrônico. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Tem que segurar que hoje a parada tá... Pressão, garoto! Joga mão, joga mão. Alô, Marcão, bora, Jair, segui meu de pá, meu irmão, junto com o Neguinho por ali. E aí, Andréia, Renan, Renan, Renan. Deltinho, Louro, Maurício, Irley do Posto Periguida. Pânico de Barcarena e foco negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Família Pânico de Barcarena e foco negro roubando a cena. Segura que o bagulho tá doido, vai! Bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Andamento. Oh, tchau, tchau, tchau, tchau. Renato Dottini, Santa Isabel, Caléo Alessandro, Pacho, representante e a família do Gessacado, Jória, com a gente também. Andamento, a menina inocente. Se envolveu com a gente, só pra poder curtir. Malandramente, fiz cara de carente. Alô, Pongó, na House Mix, rapidinho, Pongó, chega junto. Vendeu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando. Vai se ver por aí. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada. A menina vendeu o pé pra casa e mandou o pedacinho pra mim. Vai se ver por aí. Bora fazer o seguinte, quem sabe o carimbó, o carimbó, e desce, desce, desce, vai descendo, o meu grande parceiro empresário da Guanabara aqui com a gente, o grande parceiro Merex, só álcool, todo mundo representando, família Diogão, Caixa Baixa, alô Camila, e desce, desce, desce, curti, desce, curti, vó! No meio do vídeo, no meio do vídeo, no meio do vídeo. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Um, dois, três. Bora, Jobson, te liga. Vai, toma. Vai, toma, só dos pontos. Além dos tripulantes. Vai, alô, Bruninho. O neto do louco por ali também com a gente. Valeu, garoto. Lucas Poeta, Toninho, alô Toninho, garoto! Ah, meu irmão! Altamente as melhores, Stallone! Empresário Marreta! Comandante Cleito! O Dodô, o Vaqueiro e a galera da moto do Tauá. Quem sabe canta? Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Edvan, da nossa super âncora, Slap, o John Lennon. Ternura, Jerebê, grande bolão. Alô, Pirânia, o Muruti, Edinho, meu parceiro Edinho. Me dá aí, Edinho. Paulinho, alô, Tadinho, da Nike, garoto. Alô, Vivi. Aleluia, aleluia, aleluia. Bora fazer o seguinte, bora, Gustavo. Aí, mano Bel, quem tá doido que se segure, porque a festa vai começar, meu DJ! E começa na fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita. Tá cansado? Tá cansado, né? Aquece, aquece, já! Fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita, fita. Marcelo Santana, meu parceiro. Alô, Marcelo, tá de camarote VIP. A gente queria parabenizar você sempre pela boa receptividade que tem com a gente, viu, cara? Já tá tudo certo no Círio de Santa Isabel, viu, galera? A volta do Búfalo do Marajó no Jurunense. Eita. O Búfalo do Marajó. Canta já, vai. Está difícil de entender. E eu recebo aqui o Duda, lá do Pinto de Lanche, meu grande parceiro Duda. Muito obrigado, valeu. Você, a nega Juju, um beijo pra você, Juju. Também a Kátia, a Elziane, a Jerusa, o trio Parada Dura das Meninas Superpoderosas. E o Luan tá no apoio. Alô, Luan! Dos loucos. De tentar te mudar ou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. É o Tchum-Tchum dos tripulantes ali, ó. E aí, Jô? Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Alô, Relíquia! Aqui com a gente. Obrigado, tal, toda a galera. Deixa eu ver quem tá por ali. O Pirril, o meu parceiro Paulo também. Olha o Artemio, meu parceiro Artemio. Alô, Jabá! O Artemio e o Jabá por ali. Esses moleques são os despintados. Maiquinho, o Igor Meirelles do lado, garoto! Posso esquecer do seu abraço. Alô, Vera. A mamãe Vera tá ali também, garoto. Bora de louco. E essa aqui, que tal se a gente curtir só do jeito que a galera gosta? As melhores, bora. Ela domina o funk, ela gosta de pop, ela viaja no reggae, pira no rock. Ela se amarra no Anjaiô do Carlinhos Brau. E junto com o Renan Céu, é sensacional. Mas quando toca o safado, pega o bala no grau, tá matar a Larissa, a Nai, alô, Peleleu! E quando entra o ratatá, tum-tum da pisadinha, ela já começa a remexer. E as meninas, tá segundona, bicho, ali, ó. Desce até embaixo, ela desce direitinho, devagar. E aí, Rafael do Tauá? Ela desce até embaixo, ela desce direitinho. Ela sobe na cadeira, é brincadeira, meu irmão. Desce até o chão, desce até o chão. Ela sobe na cadeira e começa a rebolar. Desce devagar, vai, vai, vai. Devagar, devagar, vai. Os garotos do grau! Desce até embaixo, ela desce direitinho. Devagar, devagar, devagar. E aí, Alain? Direitinho. Bora fazer o seguinte, pega a gata e dança. Bora, Barão, bora, Barão, vai! Vitinho. Parabéns, Vitinho. Yeah. Ela domina o funk. Bruninho dos feios, garoto. Bora, Jobson, Dininha. Alô, Bruninha. Alô, Nenê, pressão total, Marcelinho. Tocou safadão, essa gatinha pira. Pede uma tequila e começa a beber. E quando entra o ratatatum-tum da pisadinha, ela já começa, quero ver as meninas, vai, vai, vai. Louro da Nike, vai Silva e Santa Isabel. Ela desce até embaixo, ela desce direitinho. Devagar, devagar, devagar, devagar. Ela desce até embaixo, ela desce... E essa aqui? Patrick da CV, Arlenzinho da CV. Um abraço do DJ Darlan. Simon da Coab e os parceiros de Santa Isabel, alô Morita. Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado, deixa eu te contar. Eu no cineminha, meus amigos na balada, eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, oh, não deu certo não. Melhor mexer com o fígado do que com o coração. Quem tá solteiro... Alô, tio Cleber! Ô, tio Cleber, eu voltei, eu tava ficando doido. Diretoria, o Johnny do Palio, o Alisson da CV, o Roger Xavier, o Queijinho dos Absolutos, alô Rivan, Galeguinho meu modelo, 2017, Galeguinho modelo, tá se preparando. Gini Galeno, o carequinho ali, ó. Só pra tentar me consertar. Só que deu errado, deixa eu te contar. Eu no cineminha, meus amigos na balada. Alô, Bruninho, Isabel. É Bambam. Pois é, meu. Maestro Bini, garoto. Diogão, Diogão. Que com coração, Antônio Brunão. Ô, Vitinho, eu voltei. Sabia, meu amigo. Parabéns pra você, meu grande parceiro Vitinho. Vitinho. E a galera da Baixada que tirou o dia hoje pra comemorar o seu aniversário ao lado dos teus amigos. Daqui a pouquinho eu vou bater os parabéns pra você. Te prepara e acende a vela já já, gente, baixo. Se preparem. A evolução chegou. O Búfalo do Marajó. Bora dançar, bora lembrar, Carlos Sonigue. Ronaldo. Thiago, Vitor, Leonardo, os motoqueiros, fantasma, Giovanni, Felipe, Tantan, Moral, Bolachinha. Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo, não me diga não. Meu amor, vem pra mim, pare, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim, pare, repare. Gilmar, Rafael e o Pão de Humildade do quilômetro 25 do Tauá. Prepara que a gente tá chegando lá no 25, viu? Diga não, eu... Quem lembra dessa aqui? Oh! Passa logo o estrado, aquele passe corre. Toma teu mal que vamos logo. Riquelme Silva, bicho. Dandara, Gilziari, Jefinho e o Magno Cigueira. Alô, Cigueirão. A banda Pitbull, a musa. Bora, Barão, garoto. Lucas Poeta. Luizinho sem ideia. Tô vendo que tem superlotação. Nós vai contra a maré, eu prefiro ir a pé. Pois salva-vida só tem pra tripulação. Com muito custo chegamos no outro lado. Agora com pé na cidade, a fulhancada é geral. Juntos humanos vamos tomar uma rodada de cerveja bem gelada. Pois eu quero é passação. Júnior! Alô, Iago da Mão de Ferro, garoto! Pressão total na área, né, Nenê? Passarinho, Jobson, Deria! E a Bruninha? Aqui! Menino, sabe o que eu quero dizer? A gente ia banhando em garapé, e aí voltava a pé, e eu te botava pra gemer! E bora dançar, Santa Isabel, vá! Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis saber. seus cabelos, sua pele de maçã. Quero beijar a sua boca. Obrigado, Clebinho Malfarado de Conceição do Itá. O dia está lindo e a noite está... Alô, Marisson do Verende, Louro Cobra d'Água, Matheus Louco Louco. Esse Louco Louco, alô, Júlio, lembrando do nosso grande eterno Orelha. E aí, Arthur? Olha o meu parceiro Jota Linguagens! Jailson, que viu de vá, André, aqui. Aqui. Obrigado, valeu! A professora Deise, eu não posso esquecer dela, Pirril. Afinal de contas, pense em alguém que tem moral aqui. Aqui. Papai não vai te escutar, esse amor vai pra casa. É o que pense, não que eu sinto por ti. Te amo, Pedro, por favor, não ponha. Igor Meireles, está na área, fala, Igor! Eu vou cumprir. Sabrosa teu. Não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti. Meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim. Pois o que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda, acontece essas coisas, eu também vivo para ti. É isso que eu quero, coração, sei o que quero é teu. E essa música, estou ao teu lado, o bolão oferece pra sua então, com beijo, amada Lili, valeu! Em cada beijo a liberdade descobri. Amazon e Nelsinho Rodrigues. Finalmente. Rapaz. Tem equipe de apoio? Como, meu primo? Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti. Porque assim, não é meu destino, mas quem sabe com você eu... Mas eu tô dando uma chance pra ele ficar na festa, viu? Não consigo prestar atenção na aula. Ah, ele não quer ficar na festa, né? Mas o professor me distrai. Cadê a minha equipe de apoio? Pode botar ele pra fora aqui, ó. E o que faço sai tudo errado. Porra. Tô cansada de estudar, não consigo me ligar. Desde a hora em que eu te conheci, esse amor é a coisa mais linda que eu já sei. Garçom Panioca, chega aqui rapidinho, Panioca. E lá em casa dizem que eu tô estranho. Aqui, ó, o Hulk tá se transformando aqui, ó. Isso, isso, não conversa, pode botar pra fora. Aí. Bora, equipe Sualco, bora se ligar! Ei, todos fracassados! Neto, na batida. Passo o dia sonhando acordado. Bruninho e Isabel, Hugo do Morro, o Rafael aqui com a gente também. Obrigado, Bruninho, você e toda a galera aqui. Fala, Periquite, Bambam, Maestro Vini. Grande Daniel, Daniel, alô, Vilazinha! e a minha galera de Barca Arena, lá do Clube do Casquinha. Tá todo mundo prepara que o Búfalo vai na área, viu, rapaz? Vamos acertar tudo. Aqui, ó. Essa aqui! Essa aqui, reggae! Empresário Ronaldo do Espelho, alô, tio de Longaro! Bora, Larissa, bora da matar! Alô, Diguinho! Deixa eu chamar o Léo Torres aqui pra falar do novo aplicativo. Olha o Léo Torres, garoto! Nosso DJ da Web Rádio tá aqui, ó. É isso aí, Darlan! Nosso novo aplicativo, nosso animal, tá uma loucura, viu, rapaz? Com certeza você pode baixar com a gente através lá do Play Store e curtir altas emoções todas as noites, de segunda a sexta-feira, com o Geraldo Torres também juntamente, o DJ Rafael Cassiano, né, Cassiano? Então baixe o aplicativo do animal, que tá uma loucura, meu irmão! Bora preparar pro show, Dini Josias! Do Ira do Whisky, Valdomiro Dantas, da Coab, Daniel e Iago da Toyota! Alô, neguinho, neguinho! É com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.